Ciente, 4235. Do 235 da Azul, tem livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 4 nós. Livre pouso, 4235. 604, decolou agora o 107, 120 decimal 8, controle. 208, obrigado. Agora é tudo, aliás, 3305. 3305, aperte final do procedimento LS, em torno da frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite, até já. Boa noite. Uma boa noite, o Gol 1604. Gol no 604, contato radar, saída Momo Frotti, submantendo o voo 370. Momo Frotti 370, 908, está com 35 a bordo, autonomia para 6 horas e 50 minutos, alternando Fortaleza. Confirme o POB, o passarelo? 35. 035? 35 a bordo. Gente, passarelo 9808 até o ponto para dar no 0, quando lá 10895 a torre, o altímetro no 0, 16, agora bom voo. 1-0 também, autorizado o táxi até o ponto, espera lá com a torre, o passarelo 9808. Solo, boa noite, Azul 4235, a sua escuta. Azul 4235, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reporte antes de ingressar na Juliette, 4235. 076, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. 050, chegada a Mari. São 3398, complete final do procedimento LS, a me torna a frequência 118.95. 118.95, curta, 3398. Passarelo 9808 é Lima, tem pista 10. A Lima tem a 10, o passarelo 9808. Juliette, 4235. Dois, três, cinco, ingresso Juliette pro três. Juliette para o 3, 4, 3. Da 3305 no solo, os 22, livra direito no 219. Eita, 219, da 3305. Do 9808, venta Dino 50 graus, 629, tem nível de decolagem da 10. Nível de decolagem, passarelo 9808. 7612 está 3305. Trip 512 no meio ao solo? Escuta, 52 no meio. Por gentileza, quando pronto para pushback, chama na frequência 118.95. Firmo então, quando pronto agora vai chamar 118.95. Graças, uma boa noite. Webjet 6747 ao solo? Na sua escuta. Por gentileza, quando pronto para acionamento pushback, chama a tua 118.95. Chamarei, muito obrigado, bom trabalho. Stan 3305 ao solo? 3305. Por gentileza, até o portão 612, monitorando agora na frequência 118.95. 895 monitorando, até o 612, 133. 28, obrigado. 3398, check train, livre pouso na 10, o Zeta de 140 graus, 612. Livre pouso, UTA 3398. Trem baixo travado. 5452685, obrigado. Boa noite. Mais passarelo 9808, decolado na Momo. Passarelo 9808, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 190. 190 na Momo, passarelo 9808. 398 no solo 25, livre direita, prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Direita via Alfa, da Juliette, tá 339398. Salvador, 6747, portão 5, para pushback acionamento. 6747, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chama aí, obrigado. Salvador, boa noite, Alta 3398. Firmando? Alta 3398 na Alfa. Alta 3398, mantenha a posição na Antitaxi e Juliette, chame em 10895, por gentileza. Gente, antes da Juliette, tá 3398. Escuta? Mantenha a posição, por gentileza. Vai taxar um tráfego da TAM, seu retaguarda, e após você libera o push, ok? Tá ciente, muito obrigado. TAM 3398, na escuta? Escuta. 3398, autorizado via Juliette pro 8, ok? Via Juliette pro 8, TAM 339. Torre Salvador, boa noite. Ocean 6313, informação Alfa 360, Guarulhos. Ocean 6313 para Guarulhos, está autorizado a nível 360. Decola da 1-0, saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolô no meia, Bravo Hotel Zulu, Trige. Aciona 50 no 4 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Ocean 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 1-0. Da El Leda Bridge. Bridge, Uniforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Transponder 5094, controle 120.8, Ocean 6313. Protegimento correto, chama para o posto no 4 hoje. Chamará 6313. Corre, Salvador, boa noite. Trip 5216 para posto de acionamento, cantina remota 13. Gente, trip 5216 vai ficar condicionado assim que o tráfego da TAM parquear no 8, está autorizado push na remota. 5216, ciente, graças. Gente, tá. É uma coordenação de atuação companhia infraero, como a mesma monitora a nossa frequência, daqui a pouco deve estar chegando aí. Salvador, web 6747 para o táxi 183 a bordo, 0410, autonomia terna com fim. Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto. Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama pronto, 6747, obrigado. Táxi, o Trip 5216 com 70 a bordo, 2h50 de autonomia alternativa Recife. No pátio Índia Alfa, quando pronto, me chama no ponto de espera. Trip 5216. Contorno o pátio Índia Alfa, quando pronto, vai lhe chamar no ponto de espera. 5216. Gol 1076, complete sinal de procedimento RS, eu estou na frequência 118, decimal 95. Boa noite, Gol 1076, final 3 chegando. Gol 1076, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixar a travada. 76. Pode ser a pronto, 6747. 6747, a linha decola sem parada? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, venta de 1,50 graus, 629. Autorizado alinhar e decolar pista 1,0, 6747, obrigado, até a volta. Sou de Salvador Azul, 5011. 5011, prossiga. Para Campinas, nível 320 inicialmente. O 5011, mantém-me escuta a guarda, sente as condições de Campinas, confere? Afirmativo, tá, ok, eu vou coordenar junto ao CGNA para me dar uma posição e já paga a sua autorização, ok? Ok, saída da Eule da Bridge? Afirma. Graças. 08, autorizado a presença direto, Juazeiro. Direto, Juazeiro, passageiro 9808. Externo, 3 checado, Gol 076. Continua a aproximação, aguardando pista livre. A aeronave já iniciou a rolagem. 76. 6747, decolou aos 36, 120 decimal 8, controle. 208, obrigado. Gol 1076, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus, 629. Livre pouso, gol 076. Salvador Departure Web 6747. Web 6747, radar contact. Dial Departure Climb Flight Level 360. Climb to Flight Level 360, 5747. Salvador Departure, WebJet 5747, request fly direct Leda position. Web 6747, maintain departure. We maintain departure 5747. Passaria do 9808, chame centro recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 526.15, passaria do 9808. 126.85. 85, obrigado. 1076, no solo agora aos 38, livre à direita. Prossegue via Alfa Juliette pro 02. Poderia confirmar pro 1076? Prossegue via Alfa Juliette pro 02, no solo aos 38. Alfa Juliette 02, no 07. De 52 no meia, o vento é de 150 graus, 629, tem livre decolagem na 10. Livre decolagem, trip 52 no meia. O 2 na meia decolou os 40, 120 decimal 8 controle. Boa noite, senhor. Estou em Salvador, muito boa noite, 52 na meia decolou, não se escutando. VIP 52 na meia, contato radar, saída PUCA, sub manter nível de voo 190. 190 na PUCA, 52 na meia. 5595, contato radar 73 milhas, nordeste do VOR de Salvador, vou na proa de Bons, pré chegada Bons, reporte no Pandel, descido. Confie. Sim, autorizado nível de voo no 60. Salvador, Oxané 6303, na ponte 4, pushback funcionando. Obrigado. Nós estamos ainda nivelados 330, estou pedindo contato com o Recife. As duas frequências, 272 e 6. Gente, mantenha um 330 e aguarde. Eu vou coordenar para ver se o senhor já pode descer. 6224. Obrigado. Zero no 1, pronto, copy. E para o 5111 da Azul. Afirmo, pronto. Autorizado para Campinas 320 a nível. Sou da cola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta perdulou no meio para sair conforme rota. Aciona código 5570 e a frequência do controle 120 decimal 8. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push, confirma o gate. Estamos no 3 aqui, me chamarei. Recife 6747, contacte Recife now, 133 decimal 25. 133 25, web 5, 6747, thank you.